forrozinho, como é que é? Diz assim, Jairinho. Adoro. E seu corpo? Esse teu corpo quente. Ouvir os teus sussurros. Palavras que eu quero ouvir. Adoro. Tuas carícias loucas. Rosinho, vamos lá! Loucuras é assim nós dois na cama. Tesão acende a chama. Olha que quadra junina! Com um fogo desse amor. DJ Jairinho. No gravação incendente, já são lá CD ao vivo. Só no forrozinho gostoso pra você. Esse teu corpo quente. Ouvir os teus sussurros. Palavras que eu quero ouvir. Adoro. Tuas carícias loucas. Aqui abraçar com muito carinho toda a equipe Faz Gostoso. Já aqui com a gente no lendário Rubi. Você me deixa flutuar. Eu quero. Eu quero. Só no forrozinho. Assim, Jairinho. Apaixonada, sou calada. Tudo fica mais difícil sem você. É o forrozão gostoso do banquete, é só começando. O nosso lendário Rubi. E a banda Cheiro Verde. Givaldo. Eu quero ser escrava desse teu amor. Faço tudo por você porque eu estou apaixonada. Sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada. E aí? Sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Só no forrozinho, vamos lá. ter esse amor mais forte que nós dois. Deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Essa chama forte, meu amor. E aí, meu amor? Que flechou meu coração. Eu não quero nem saber por quê. Esse amor mais forte que nós dois. Deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Você foi a paixão que eu sonhei. Olha o meu grande amigo Magno dos Varejeiros. Hoje vem curtir só de boa. Ao lado da Karina. Curtindo o nosso lendário Rubi. Passo o tempo esquecida. Sem saber o que fazer. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto eu te amei. Eu não quero mais sonhar. Só no forrozinho, vamos lá. Você foi a razão da minha vida. Passo o tempo esquecida. Sem saber o que fazer. Banda Magníficos. Só no forrozinho gostoso. Ela vai curtindo o nosso lendário Rubi. Essa chama forte, meu amor, que flechou meu coração. Poderoso Rubi. Nem saber por quê. Esse amor mais forte que nós dois. Deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto, eu te amei. Não quero mais sonhar. Você foi a razão da minha vida. Passo o tempo esquecida. Sem saber o que fazer. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto eu te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a razão da minha vida. Passo o tempo esquecida. Sem saber o que fazer. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Flávio. Ele toda comitiva já curtindo o nosso lendário Rubi. Não vai sonhar com você. Só no forrozinho é quadra junina. Não vou mais sonhar com você. Olha meu parceiro DJ Jorginho Saudade e toda a família, a Estrada Só, hoje aqui no Lendário, valeu! Onde está você agora? Te quero, vem embora, te amo meu amor. Vem que a noite espera por nós dois, deixe tudo pra depois, vem comigo para o amor. Parceiro Vi, ao lado do Roberto, os curtindo lendário. Abraço pra você, garoto. Você está no Rubi. Olha o meu parceiro Max da tatuagem. Abraço pra você, garoto. Já aqui no lendário Rubi. Vem, garoto, espera por nós dois. Giva Gravações CDs. E aí? Não há sentido eu sem você. Orgulho, brigas, para quê? Se o que eu procuro é Givaldo Gravações CDs. Amiga Paloma, isso é grande amor, seguidoras do lendário, já aqui com a gente. Só no forrozinho, forrozinho, vamos lá! Já vem montada em seu alação, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Meu irmão foi um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ele está forró vaquejada a qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor. Vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão. Conquistou meu coração na pista da paixão. E valeu, boi. Curtindo o nosso lendário. Ontem eu sonhei que eu tava em Moscou, dançando pagode russo na rua Tito Sacu. Só começando. Eu sonhei que eu tava em Moscou, dançando pagode russo na rua Tito Sacu. Parecia até um frevo na ele vai e não vai, parecia até um frevo, naquele cai e não cai, parecia até um frevo, naquele vai e não vai, parecia até um frevo, naquele cai e não cai. Entra coçaco, coçaco dança agora, na dança dos coçacos, não fica coçaco fora. Entra coçaco, coçaco dança agora, na dança dos coçacos, não fica coçaco fora. E a barraca do beijo, Dodô, cadê? Olha, a barraca do beijo tem que ficar ao lado aqui, viu? Ontem eu sonhei que eu tava em Moscou, dançando pagode russo na rua Tito Sacu. Ontem eu sonhei que eu tava em Moscou, dançando pagode russo na rua Tito Sacu. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo, naquele cai e não cai. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo. Entra, coça, coça, junina. Eu fui dançar um forró lá na casa do Zé Nado. Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabo. Tinha um montão de mulher, sanfoneiro e diabo. O forró tava gostoso, era forró de cabo a rabo. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nado. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nado. Era poeira subindo, era aquele poeirão. Os cabra não deixava o Zé água no chão. Ele chamou o soldado, e o soldado foi o cabo. E o forró continuou e foi forró de cabarra. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Rato, ao lado da sua esposa aí, toda a sua família, já curtindo o nosso lendário Rubi. Na mania, maluquinho. Rubi, molhar a garganta, bora. Tira de granadeiro e a moçada no... Era bom. Tira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pamonha e café sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com certeza. Givaldo Gravações CDs. Só no forrozinho de quadra junina, só começando. Olha meu parceiro Valci, taxista. E a menina. E segurança, amor. Olha meu parceiro, o Josimar. E aquela marcando presença hoje aqui no lendário. Bora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pamonha e café sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com certeza. Diferente, eu vou ficar na frente nessa animação. Eu deixo a ideia, vou pegar uma moça nova. Aproveito e empurro, empurrada no volta no salão. Vou empurrando devagar e ela ai pô. Vou empurrando devagar e ela ai pô. Vou empurrando devagar e ela ai pô. Vou empurrando devagar e ela ai pô. Olha que tá chegando a barra.

Alô, Bancred, alô, gente, boa noite. Esse é o Forrozão do Bancred, é com o Rubi e a banda Cheiro Verde, hein? Daqui a pouquinho tem Cheiro Verde. Por enquanto, é o nosso lendário Rubi. E o detalhe, você pode chegar junto, sentar na cadeira, usar a mesa, que é totalmente gratuita essas mesas. Não são vendas não, tá bom? Então você pode adquirir a sua mesa, chegar junto à vontade e se apresentar, sentar pra lá e pra cá com o Tio Rubi, com o Gilmar, DJ Boy, Jarinho e Tubarão. Essa noite promete, é a noite que você vai realizar o seu sonho de dançar na Quadra Junina em um lugar seguro, bem tranquilo, com o lendário Rubi e a banda Cheiro Verde. A todos, uma boa noite e fique à vontade ao som do lendário. Você me deixou no chão com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. Oh. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos. Olha isso assim, Jairinho. Toda manhã. E a saudade pra gente dançar agarradinho. Tem muita coisa pra rolar pra você hoje aqui. Eu não sou ninguém, sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando será que eu vou? Não sei. Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém, sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã, eu sou seu fã, menina, eu sou seu fã. Saudade pra gente dançar agarradinho. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Enfim, foi felicidade. Elas assim, Jairinho, o tempo foi passando. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sozinho, sozinho. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim, o amor é lindo, eu sei. Aniversário da Lazy hoje aqui, no lendário Rubi Saudade. E eu vou chorar até você voltar. E as poderosas juntinho. Não importa o tempo que passar. Tudo enfim foi felicidade. Ela disse assim, Jairinho, o tempo foi passando. O tempo foi passando. E a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você, DJ Jairinho. Não demore tanto. para que é Jairine, DJ Boy, Tubarão e o mestre DJ Gilmar Santos. Cima da Marambá e seu grande amor. Um abraço! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar. Até você voltar. Até você voltar. Amor que vai é saudade que vem. Quando eu conheci você, quando conheci você, DJ Jairinho, foi só um beijo pra gente se amar. E não demore, não demore tanto. Hoje tem a barraca do beijo. Fique sozinho, vou chorar. Por conta do Didio e o Dodô. Hoje não demore tanto. Que tá só começando, tem muita coisa pra rolar pra você. Já já tem muito shot, forró. Vamos lá! Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo desperto, agarrado em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que antes. Se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Dançando agarradinho, uma saudade gostosa aqui no lendário Rubi. E olha, olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não. Amiga Isom, meu parceiro Juvan, ao lado do meu parceiro Diego, Jacostino Lendário Rubi. Um abraço pra vocês, valeu! Sou capaz de enlouquecer. Rubi. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Givaldo Gravações CDs. Hoje eu tô por conta do Giva Gravações. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Até o Givaldo vai participar da Barraca do Beijo hoje. Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Alô, Nick! Como parece com o Dodô aqui? Sem você eu não existo. Não é pra beijar não, viu? Sou um bom parceiro Magno dos Varejeiros. Hoje aqui no Bancreve, um abraço pra você, garoto. Saudade. É eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. E eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, Estados Unidos e volto. Vamos lá! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Hey! DJ Jairinho. Eu vou aprender a falar. Amiga Carla, ao lado da Vívia. O Jacuchino, nosso lendário. Um abraço pra vocês. Porrozão do Bancreve é só começando com o lendário. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Agora que hoje eu quero sair curtir esse forrozão. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul, americano do Sul. E eu sei. Minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro. Olha meu parceiro Felipe da União Hightech, lá da Cabanagem, está aqui com a gente. Abraço pra você, Felipe. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto para Chicago. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. E a gente vai esquentando o lendário. Quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. E sabe dança. O Juvão tá quietinho. E aí? E com raiva grita. É rei das mulheres. Saber a verdade. Verdade faz bem. Foi Júnior Malucão já na área. Brincando com a vida. A felicidade é tudo que eu quero. Querer não é poder. Mas amo você. É bom se amar, se amar, se amar. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. Então não fica. Não quero mais ficar preso em casa. Não quero mais. Amigo Serginho, marcando presença aqui. Um abraço pra você, garoto. Mas meninas. E parceiro Dodô tem acessórios aqui para os seus cabelos, Junino. Só comparecer aqui com ele, viu? Dizendo ele que é R$5. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Amigo Pedrinho e meu parceiro Boi. Muita que se chora na área no lendário hoje. Um abraço, valeu! Mulher, não estás bem, és muito esquisito. Olha meu parceiro Valdo, a lá no da Damiana, sempre com a gente aqui no Rubi. Mulher, não estás bem, és muito esquisita. E com raiva grita. Segura, Giva! Pensem das mulheres, saber a verdade, verdade faz bem. Você já não dorme, brigando com a vida. A felicidade é tudo que eu quero. Querer não é poder, mas amo você. É bom se amar, se amar, se amar. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Para coxinha do nosso lendário Rubi. Você está no Rubi. Vem dançar. Maricanga, vou tampar lagar. Uma menina tem me chupar um caro. Vou buscar da sopa doido. Uma menina tá pro trem. Maricanga, vou tampar um lagar. Uma menina tem me chupar um caro. Vou buscar da sopa doido. Uma menina tá pro trem. Amigo Chuí, amiga Helenice, marcando presença. Puxa aqui no Rubi. Amiga Kate, marcando presença, beijou no coração. Amiga, você tá bem. Eu sou povo claro, mas da burro vem. Ninguém cata a bolo. Mas não faz isso, você fica a fim. Amiga, você tá bem. Vai, vai, manda. Cata de avó, os caras amarra. Vai, vai, manda. Amiga, você tá bem. Vai, vai, manda. Cata de avó, os caras amarra. E a gente vai começando, galera, vai chegando juntinho. Tem muita coisa pra tocar aqui pra você no lendário Rubi. Bora, Nick, que é o Chuí, tá na área com a gente aqui, viu? Oh. Bora coxindo o nosso lendário assim. Bora que quadra junina, papai, segura. Quem tá chato e vem machucador, que tanta coisa vai lembrar, vai. Ela ainda sania sentindo o calor dela, ai, ai. Tanto que eu quero andar direito, mas meu velho peito nunca para de doer. Quando danço esse shot, com ela o shot, eu morro de roer. Quando danço esse shot, com ela o shot, eu morro de roer. Ela vez em quando me faz aperreação, mas eu gosto dela e amoleço o coração. Sei que vou morrer de amor. Quero aqui abraçar com muito carinho o nosso doutor, o nosso advogado, Robertinho Carvalho, já com a gente aqui. Ele disse o grande amor a ele. Fechou no coração, valeu! Eita, aí ninguém vai mais me segurar. Segura! Eita, chato, vem machucador, que tanta coisa vai lembrar. Ai, vai.